quero te adorar, ó Deus, estar em tua presença. Levantarei mãos santas e te bendirei, ó Cristo, com o coração rendido. Quero ver tua majestade. Te amo, te amo.